Falar de memória. Sejam bem-vindos a Falar de Memória, sempre com João Guedes. Nestes tempos de pandemia, devido ao novo tipo de coronavírus, reacendeu-se uma velha questão: o perigo do tráfico de animais selvagens. Não está ainda estabelecida a origem da nova doença, mas sabe-se que os animais selvagens estão associados a doenças, em particular às famílias de coronavírus. Um desses animais é o pangolim, que é simplesmente o animal selvagem mais traficado em todo o mundo, muito por causa da medicina tradicional chinesa. Isto, João, traz à memória uma questão antiga, a oposição entre a medicina tradicional chinesa e a medicina ocidental, mais científica. Um debate que teve, num lado talvez inesperado, um chinês proeminente e que teve grande destaque aqui em Macau. Muito proeminente e de grande destaque. Macau foi o portal e o palco onde se confrontaram, eu digo confrontaram porque confrontaram-se mesmo, dois conceitos sobre saúde pública e sobre medicina em geral, que foi aqui Macau. Aliás, isso começa logo no século XIX, no início do século XIX, quando o homem que fez a vacina contra a varíola a introduz na China através de Macau, nessa altura. E, portanto, tudo começa aqui, tudo se desenrola aqui e, como se sabe, o século XIX é o século das luzes e, portanto, é o século em que a ciência começa a prevalecer sobre todo o resto. Assiste-se a grandes mudanças em termos de saúde pública e também. Enormíssimas mudanças e assiste-se em Macau, como já dissemos em vários programas aqui, a um crescendo da valorização da ciência. Da higienização da cidade. Da higienização da cidade à medida que o século vai avançando para o século XX. E nessa altura aparece aqui nem mais nem menos do que Sun Yat-sen. Sun Yat-sen é um produto de uma nova universidade que tinha sido feita pelos ingleses ali em Hong Kong, universidade dirigida aos chineses, portanto, era uma escola médica, na altura chamava-se escola médica, mas era uma universidade como qualquer outra, e de maneira que aí Sun Yat-sen forma-se em medicina, absorve todos aqueles... Foi o primeiro chinês formado em medicina ocidental? Não foi o primeiro chinês formado em medicina ocidental, mas foi praticamente... Os primeiros, da primeira leva. Da primeira leva, exatamente. O primeiro é um chinês que acaba por emigrar para os Estados Unidos da América. Entretanto, Sun Yat-sen, claro que vem para aqui porque, lá está, os preconceitos ocidentais na altura não permitiam que, e claro, a xenofobia inglesa, os ingleses na altura consideravam-se, enfim, seres superiores, eram a superpotência e de maneira que não admitiam para praticar, os chineses, não podia praticar medicina em Hong Kong, e de maneira que ele vem para aqui. Mas aqui também era exigida... Aqui havia alguns problemas, é o nosso, sempre o nosso... A maneira de ser, de colonizar... Que depois contornou essas exigências que a própria administração colonial impunha. Exatamente, não é? Só os licenciados por universidades portuguesas é que podiam exercer medicina em Macau. Exato, e de maneira que foi nisso que se valeram os curandeiros do Hospital Qianwu, que eram os homens da medicina tradicional chinesa. Quando o Hospital Qianwu, que era conhecido como o Hospital Chinês. O Hospital Chinês. Quando Sun Yat-sen chega aqui, ele é encarregado de fazer a mudança no Hospital Qianwu. E ele vai para lá com esse objetivo. Abre uma farmácia ocidental que, por acaso, é no mesmo sítio onde tinha existido a primeira farmácia ocidental portuguesa, que surgiu por volta de 1820, aquele período que nós estamos a falar do liberalismo, e manteve-se até finais do século XIX, à altura em que o Sunatsen fica com essa farmácia, de produtos ocidentais, e começa a implementar, portanto, a demonstrar que, enfim, os comprimidos funcionavam. São melhores do que as mesinhas, exatamente. Aliás, ele demonstra isso no Hospital Kangaroo, porque ele é nefrologista, né? De maneira que faz cirurgias renais. E as cirurgias renais eram uma coisa interessante como propaganda da medicina ocidental, e ele sabia muito bem. E de maneira que ele fazia essas operações no Hospital Kangaroo, de porta aberta, com assistência, e estava lá a gente a assistir àquilo. E de maneira que ele, cada vez que tirava, abria o rim do paciente, e de cada vez que tirava um cálculo renal, mostrava o cálculo renal e assim ia convencendo? Ia convencendo aquela gente. Ora bom, isso claro que provocou um problema gravíssimo, porque toda a quantidade, portanto, a indústria da medicina tradicional era de tal modo forte, porque passava pelas farmácias, que existiam aqui em profusão, pelos curandeiros, que eram dezenas, centenas, se não milhares de curandeiros. Claro, sem qualquer fiscalização, a medicina tradicional, tal como hoje, continua a não ter fiscalização, e esse é que é o grande problema da medicina tradicional chinesa, porque poderá haver algumas mesinhas que podem ter interesse médico. Mas o problema é que não se sabe se tem, se não, porque não há fiscalização sobre a medicina tradicional chinesa. E de maneira que Sun Yat-sen, apesar de ter o apoio ocidental, acaba por não ganhar a guerra, perdeu a guerra e nunca a venceria. Nesse aspecto, ele nunca a venceria. Ele conseguiu implantar a República, mas nunca conseguiu. Não mudou o paradigma. Exato, não mudou o paradigma. De maneira que as coisas continuaram, e hoje ainda, isto é tão claro quanto mostra a dificuldade do Partido Comunista da China em erradicar o consumo de espécies selvagens, em fiscalizar a medicina tradicional chinesa, que vai, eu estive a ler há pouco tempo, anda na ordem dos mais de 50 mil milhões de dólares. É uma grande indústria. É uma indústria brutalíssima, e de maneira que o próprio partido se vê em dificuldade também por uma outra razão, porque essa indústria dá emprego a está muito enraizada. Está muito enraizada, de maneira que é a segunda vez que a República Popular da China implementa leis rigorosas para acabar com o tráfico de animais selvagens, e suponho que vai ser a segunda vez que não vai conseguir. Assim recordamos Sun Yat-sen, considerado o pai da República Chinesa, que também teve um papel muito importante na medicina. Foi um dos primeiros chineses a formar-se na então chamada medicina ocidental, que praticou aqui em Macau. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook. Basta procurar por Falar de Memória. Estamos também, claro, nas plataformas digitais da TDM. Obrigado, João. Até para a semana. Até para a semana, Hugo. Cá estaremos.